você, Sabota, o que, que falta no rap hoje, mano? Ah, meu, puta, eu acho que falta no rap os caras querer escutar mais, fazer mais cantado, mais fazer aquilo, meu, fazer aquilo, procurar entender o que, que um cara, meu, o que, que um cara adolescente ouve, o que, que um molecão de 15 anos ouve, o que, que uma garota ouve do rap, o que, que eles aproveitam do rap. Porque outro dia, eu fiz uma entrevista com um jornalista do New York Times, falando a respeito do PCC, a respeito de umas coisas assim do gênero do crime, e ele me falou, eu perguntei pra ele, por que, que os caras lá fora falam muito de mulher? Aí o cara me olhou bem e falou, Snoop Dogg usa as músicas falando da mulher para seduzi-las. Pô, eu achei muito bom aquilo. Pô, e ele consegue. Pode crer. Pra você, assim, Sabota, o que falta no rap? Quer dizer, eu já te perguntei o que falta no rap. Qual a pior coisa que existe no rap hoje? Puta, a pior coisa que existe no rap, mano, é um cara chegar e falar, porra, ah, que lagartixa, ah, puta, meu, tem que ser gangster, ah, puta. Não existe isso. O rap, meu, ele foi resgatado da cultura do samba, da cultura do tabaco, da cultura do barulho, do, sabe? Isso é um negócio que motiva mais, é um lugar quieto, no anonimato, tipo uma água meia turva, parada, de repente aquela enxurrada, sabe? Um complementar. E, puta, é foda, meu. Ninguém se conscientiza disso, é poucos. Aí, muitos falam, porra, pra cantar rap tem que ser, já tem que ter vivido no crime, pra cantar rap tem que estar preso, jogando letra pro 509, jogando letra pro sabotagem, jogando letra. Pra ser do rap tem que estar na casa dos artistas, pro X. Por quê? Porque os caras se conscientizou que pra fazer um estilo, você tem que ter um estilo seu. Então você tem que ter um estilo seu com uma música que choca do Jardim Glicério à Praia Grande. O pessoal fala, é isso mesmo, cara, aquela caixa realmente é cor de laranja metálica, né? É, meu, mas é cor de laranja metálica. E todo mundo vai falar isso. Então vai falar, putz, ele não tá errado. Mas é foda você falar isso, os caras acham que você já tá, quer dar aula, fica chato você. É poucas pessoas que escutam, um escuta o outro. É que nem, pô, foi muito legal eu ter pegado você chegar a sabotar. Eu só tenho esse aqui, mas escuta lá e pá. Porra, eu mostro pros caras, moleque novo, adolescente que canta comigo. Os caras, pô, quando eu falei, esse aí é o cara, os caras olhando, falou, puta que pariu. Que nem eu falei pra você, falei, cara, você não tem cara que canta essa música toda, essa levada toda. Você pode ver que é muito bom isso, você ter seu estilo e você ficar ali só na bola de meia. Ninguém saber que você é você. É que eu já tenho cara de louco mesmo, não tem jeito, todo mundo já sabe, a música dele já vai vir um palavrão. Agora, eu queria ter uma cara meia que não é do rap, pra chegar aí cantando rap. Pode. Então, tanto é que eu já falei pros caras que eu vou subir no palco de gravata, de paletó, de sapato, e os caras falaram, ele vai cantar samba, e eu vou cantar rap. Vai ficar pra moral, mano. Você vai ver, mano. Eu sou louco, é sabotagem. Claro,